rosa de Sharon. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação, este nome eficaz, nome igual jamais foi visto, este nome traz a paz, Cristo. Cristo dá o seu perdão.